com seu amor. Me perdoa, por favor. Eu não soube dar valor. Não quero mais te amar. Vou entregar meu coração pra outra pessoa que queira amar, que queira dar valor ao sentimento que eu sentia por você. Não quero mais te amar. de pau, você tem que aprender que é amar, amar. Chora e bebe agora, chama o meu nome, implora. Será que você vai mudar? Chora e bebe agora, chama o meu nome, implora. Pedindo para eu voltar. Chora, bebe agora, chama o meu nome, implora. Será que você vai mudar? Santana, banda top 3. Você me promete o céu, me promete o mar, e diz que vai mudar. Na hora é só olhar, e ainda quer me usar. Olha, eu te afirmo assim, você já foi pra mim, não vou me enganar, não quero mais chamar. Já chega, é o fim. Agora arrependida, vem me pede pra voltar. Mas que cara de pau, você tem que aprender o que é amar. Será que você vai mudar? Chora, bebe agora, chama o meu nome, implora. Pedindo para eu voltar. Chora e bebe agora, chama o meu nome, implora. Será que você vai mudar? Chora e bebe agora, chama o meu nome, implora. Pedindo para eu voltar. Na cama, a magia gratidão. Não é a primeira vez que encontro algo dela em mim. Ontem foi o olhar, ah, hoje o jeito de vencer. Você fingiu em jurar pra mim que me ama e dela não quer saber. Maior que a razão é o coração, que o seu não é meu, pertence a outra. Me responda o que te deixa assim, tão confuso em decidir. Deixasse tão confuso em decidir.